Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas 2 horas vamos ter um novo programa dedicado a novidades de 2015. Apenas e só lançamentos de 2015. E para começar, temos uma banda que poderia ter sido uma banda clássica do hard rock. Apesar deles terem surgido em finais dos anos 80, os Lynch Mob, banda de George Lynch, ex-guitarrista dos Dokken, nunca conseguiu ter um grande sucesso, apesar de ser conhecida por quase todos os fãs de hard rock. Em 2015, os Lynch Mob lançaram o álbum Rebel, e este álbum marca o regresso de Oney Logan como vocalista dos Lynch Mob. Para vocês, Lynch Mob Jelly Roll. We'll be right back. e após Lynch Mob, ficamos com o hard rock vigoroso dos King Zebra e a música Too Many Rules, música retirada do álbum Wild Wild Wild. E terminamos a primeira sequência do Riff Service com os Yardstones e a música On Delay, retirada do álbum White Lies. E vamos agora para uma nova sequência. Para iniciar esta sequência, temos um projeto que reúne Glenn Hughes e Dario Moro. Estou a falar-vos de Voodoo Hill. Para vocês e do álbum Waterfall, vamos ficar com a música Evil Thing. Para vocês, Voodoo Hill, Evil Thing. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Voodoo Hill, ficamos com Neil Pelson's Royal Mass e a música Breakout, música retirada do álbum Neil Pelson's Royal Mass. E terminamos esta sequência com os Written in Red e a música Cry, música retirada do álbum Not My Home. E vamos agora para uma nova sequência. E a próxima sequência vai iniciar-se com um projeto liderado pelo guitarrista Joel Oxtra, o Joel Oxtra's 13. Joel Oxtra atualmente é o guitarrista do Whitesnake e já trabalhou com nomes como Night Ranger, Trans-Siberian Orchestra e Foreigner, entre muitos outros. Neste álbum de 2015, o álbum Dying for Love, Joel Oxtra conta com nomes como Jeff Scott Soto, Russell Allen, Vinnie Appice, Tony Franklin, Derek Sherinian, Toby Hitchcock, entre muitos outros. E do álbum Dying to Live, vamos ficar com a música Scream. Para vocês, Joel Oxtra's 13, Scream. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Joel Orchestra's 13, ficamos com outro projeto que reúne vários músicos conhecidos. Estou a falar-vos do Magnus Carlsen Free Fall, que em 2015 lançou o segundo álbum deste projeto, o álbum Kingdom of Rock. E deste álbum ficamos com a música Walk This Road Again. Apesar deste álbum ser mais voltado para o metal, ele conta com nomes como Jamie Salazar, John Landa, Jacob Samuel, Jolene Turner, Tony Martin, David Redman, Tony Harnell, Rick Altsy, Rebecca De La Motte e Harry S. Nomes grandes da história do hard rock. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser, provavelmente, a sequência mais pesada do nosso Riff Service. Vai ser a sequência em que o hard rock vai estar mais próximo do heavy metal. E para começar, temos os norte-americanos Kicking Valentina, que em 2015 lançam o álbum Super Atomic. Para vocês, Kicking Valentina, Fist and Twist. Let's go back down. após Kicking Valentine, ficamos com os Black Tide e a música Burn, música retirada do álbum Chasing Shadows. E terminamos a sequência com os veteranos Motorhead, que em 2015 lançaram o álbum Bad Magic, e deste álbum ficamos com a música Firestorm Hotel. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada ao virtuosismo. Para iniciar esta sequência, temos Vinnie Moore, o atual guitarrista dos UFO, que em 2015 lança o álbum Aerial Visions. Para vocês, Vinnie Moore, Looking Back. Thank you. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Vinnie Moore, ficamos com o guitarrista Gus G e a música Gone to Stay, do álbum Brand New Revolution. Atualmente, Gus G, além de guitarrista dos Firewind, é também o guitarrista da banda solo de Ozzy Osbourne. E vamos agora para uma nova sequência no nosso Riff Service. E vai ser uma sequência dedicada a baladas, portanto o Riff Service vai acalmar um pouco. Para iniciar esta sequência, temos os britânicos Legion, que em 2015 lançam o álbum Solace. Para vocês, Legion, Hold Me. Far away, wish I could read the pages of my destiny. Cause every now and then I get my broken heart shot down in misery. Step into the stale of insanity and turn the key into this heart of stone. And to this day I can't believe, and who could tell that you would be sleeping on this waterbed next to me. I see you and I can't help but feel alive, and I can't tell no wrong from right, cause you turned my world upside down. Após Legion, ficamos com os Afterburner e a música Medusa, música retirada do álbum Tough Love. e terminamos a sequência com os brasileiros Dirty Glory e a música Every Time I Think About You, música retirada do álbum Mind the Gap. E vamos agora para uma nova sequência no nosso Riff Service. E para iniciar esta sequência, temos a estreia discográfica do italiano John Dallas, que em 2015 lança o álbum Wildlife. Para vocês, John Dallas, Under Control. tell me what you see. Feel it in the air, feel it everywhere. Deep inside your bones, flowing through your hair. Listen for the sound, chaos closing in. Deeper than despair, hold on, don't fall in. Time to stop the madness in the world. It's all around us everywhere, can't you see? Após John Dallas, ficamos com Mary Ann Cotton e a música Had Enough, música retirada do álbum Into Eternity. E terminamos esta sequência com os The Radio Sun e a música Madness in the World, retirada do álbum Heaven or Heartbreak. E vamos agora iniciar uma nova sequência e vamos iniciá-la com uma novidade nacional. Em 2015, os Iris lançaram um novo álbum, o álbum Ao Acaso, e para vocês deixo-vos a música Nuclear Não Obrigado. Para vocês, Iris, Nuclear Não Obrigado. Descansar Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Iris, ficamos com os Mad Hornet e a música Blue Blood, retirada do álbum Would You Like Something Fresh? E terminamos a sequência com os Newman e a música Confess, retirada do álbum The Elegance Machine. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. Para iniciar a sequência, temos uma banda francesa, temos os Sunder. E do álbum Sunder, álbum de estreia da banda, uma banda que usa o hard rock e o psicadelismo de uma maneira bastante interessante, vamos ficar com a música Thunder and Storm. Para vocês, Sunder, Thunder and Storm. We'll be right back. E após Sunder, ficamos com os The Lizards e a música Crawling King Snake, retirada do álbum Reptílicos Máximos. E terminamos esta penúltima sequência do Riff Service com os Flight e a música Don't Lose It, retirada do álbum Flight. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. Para iniciar esta sequência, temos os Wake the Nations e do álbum Sign of Heart, vamos ficar com a música So Broken. Para vocês, Wake the Nations, So Broken. Esta pérola do hard rock festivo e festeiro dos anos 80 terminamos o nosso Riff Service de hoje. E esta última sequência iniciou-se com os Wake the Nations e a música So Broken. Continuou com os suecos No Rules e a música Dream and Rock On, música retirada do álbum Never Give Up. E terminamos com os Def Leppard e a música Let's Go, música retirada do último álbum que Joe Elliott e os seus companheiros lançaram em 2015, o álbum Def Leppard. E este álbum é um álbum que põe a qualidade dos Def Leppard novamente em níveis que eu já não via desde o álbum Euphoria, álbum lançado em 1999. E é com Let's Go dos Def Leppard que me despeço hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana. Desejo que para a próxima semana estejam novamente desse lado a ouvir um novo Riff Service. E deixo-vos a todos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou One. Rock on!